Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Olá, ouvintos e ouvintas do TPM Cast, da rádio TPM Cast. E hoje nós vamos falar, né, nesta rádio, sobre as músicas que marcaram a nossa vida. Olha aí, em todos os sentidos. Bons, positivos, negativos, não sei, depende. Então, no programa de hoje, na AM, no 1956, não sei, números... AM 55 AM 40, MHz. 40, AM geralmente dia, só toca música de velho, meu. Tem que ter uma FM aí que é descolada, pô. Ana. É os dois lados, é AM e FM. Pode sintonizar aí, nós, que é sucesso. Vocês têm ideia que no Chiquitito você saiu, tipo, em 98, sei lá, 97, não sei que ano que passava. Eu tenho mais de 20 anos já, velho. Já dá pra ser uma Alfa FM da vida. Já dá pra ser uma Alfa. Então, hoje, aqui nesta rádio, nós temos as nossas radialistas aqui comigo, Sally Mustang. Sou eu! Gente, sedução! Temos aqui a Bela, olha só. E a Luana, diretamente colhida. Ah, pessoas. Pra onde as pessoas não fogem. Mas antes de darmos continuidade à nossa rádio, temos os recadinhos dos nossos patrocinadores. Vai daí, Pamela. Vamos ler as cartinhas? Meu Deus, cachorros. Ok, né? Ok. Solta. A gente vai. É propaganda de comida da Ana Maria. Solta os cachorros, menina! Vai entrar agora aí, ó. Olá, eu sou a Pamela, a secretária do TPM QSTE, separei alguns e-mails recadinhos para vocês. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com R7, vai. Muito bem! Estamos agora aqui para ler os recadinhos que a Pamba separou pra gente. Estou aqui com alguém? Com quem? Com quem que está de volta? Sally, diretamente do Pará! Nossa, esse foi o meu melhor Pará que eu soltei em todos esses anos nessa indústria. Foi tão afinado assim, foi 10 vezes melhor que a Joelma. É que eu tô treinando falsete, sabe, no joguinho que tem aí da top do falsete aí. Esqueci até o nome dela. Da Melody? É. Meu Deus, gente, que horror. Faz muito bem. Nossa, faz tanto tempo que eu não gravo recadinho. Eu falo recadinhos, não é recadinhos. Aqui é os recadinhos da Pama, que é os recadinhos do TPM, que eu confundo com os recadinhos do ACC, que é, foda-se. Enfim, faz tanto tempo que eu não gravo com a Sally, que eu tô até feliz, sim, gente. Tô emocionada. Oh, amiga! Cheguei até forever. Mas tudo bem. Ai, gente. Mano, a gente tá com muito ouvinte novo e muito e-mail de ouvinte novo. Tô muito feliz. Sim. Caraca, mano, estou abismada, como diria. Caraca, moleque. Ok. Eu vou começar a ler os e-mails antes que a Sally se empolgue e comece a fazer falsete direto, véio. Meu Deus. Ok. É. Vamos lá. Eu vou ler aqui o e-mail do nosso ouvinte novo, Bruno Audi. Que a 3, melhor carro. Pra mim, a 3 é Folha de Sulfite e a 3, aquela maiorzinha que fazer planta. Nossa. Será que ele é, tipo, dono da marca de carros? Não sei. Enfim. Olha aí. Vou ler rápido, porque tem muito e-mail. Tem muito e-mail, meu Deus. Arrocha aí. Olá! Conheci o Cash através do grupo de podcasters do Telegram. Olha só! E achei sensacional. Escolhi iniciar pelo episódio de brincadeiras de criança, pois gravei um... Errou! escolhi iniciar pelo episódio Brincadeiras de Criança, pois gravei um parecido, falando somente dos brinquedos. Há pouco tempo e me interesso pelo tema. Olha aí que legal. Como bom adulto com mente infantil. Muito legais as trilhas e vírgulas sonoras. Lógico que não podia faltar Molejão. Olha aí. Molejão. Brincadeira de criança. Ai, vai. Também joguei muito baralho quando pequeno e isso me causou problemas, pois levava na escola para jogar no intervalo e não sabia que era proibido. Depois disso, ganhei o primeiro super trunfo, que era permitido e na época achei muito mais divertido. Olha só. Era do time da Luanda, criancinha jogando poker já. É. Olha aí. Igual vocês, eu brincava muito na rua. Fui ter internet com 16 anos, mas só podia usar depois da meia-noite. Então passava as tardes na rua. Acho que fomos a última geração a poder sair pra brincar. Hoje, além da tecnologia, junta-se o perigo de sair na rua, com alto fluxo de carros e ficando difícil para brincar fora de casa. Acho que o chinelo era a coisa mais versátil da infância. Opa, é verdade, hein? Servia de luva de goleiro, trava no futebol, alguns colocavam na mão e acontecia o fenômeno de conseguirem correr mais rápido. e arma de nossos pais para castigo. É verdade, hein? Nossa, verdade. A baiana de pau tá aí para provar. Ai, vou parar por aqui, senão o e-mail fica gigantesco. Virei fã e irei baixar os outros. Ai, que lindo! Menos de Sensei, pois ainda não vi. Sensei não, Sensei 8. Beijo. Veja Sensei, depois Sensei 8, depois volte e assista. Tá muito bom, tá show. Ouva. Assista, não. Ouva. E ouve boatos que logo mais teremos um especial aí de outra série do Netflix. Não sei qual, sei. Em breve, quem sabe? Não sei quando vai sair. Não sei, mas vai, acredita. Valeu, Bruno. É Bruno, né? Já tô esquecendo o nome do cara, meu Deus. É Bruno. Valeu, Bruno, magnata das concessionárias aí. Manda o carro pra nós. Obrigada. É, valeu, Bruno. E o grupo que ele falou, isso daí é um grupo de podcasts que fizeram a panelinha lá no Telegram. E todo mundo tá se ajudando. Mó legal o grupo. Tô participando, representando a CCTPM Pará. Tá foda demais. E o Bruno é do podcast Los Chicos, já tá recomendado aí, ouvam, que é muito bom. Link no post. Agora eu vou ler um e-mail aqui, muito, very much especial, que é o do Petrus Davi, meu conterrâneo, maninho, do Pará. Égua! E ele começa o e-mail aqui. Olá, meninos do TPM Cast, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Petrus Davi, tenho atualmente 20 anos, farei 21 em fevereiro, dependendo de quando este e-mail for lido. Parabéns já. Parabéns. Faço parte do Conversa Nerd Geek, Zcast, Friendlist Cast, que vai se chamar Fora da Caixa depois de um tempo. Meu Deus, é uma máquina. Nossa, meu Deus, que loucura, não sei de nada, mas fica aí a explicação, né? Olha aí. Desculpe pelo anúncio gratuito. E como a série, eu também sou do Pará. Na verdade, moro em Belém. Chega de anúncios e apresentações e vamos para a minha opinião de paraquedista. Já que é só isso que faz, cair de paraquedas na porosfera. Desse episódio que basicamente quebrou a cara, chutou bundas e estourou ouvidos de todos aqueles que, como foi mencionado, têm um cérebro do tamanho de uma noz, como um pivô no basquete. O início do episódio praticamente separou todos aqueles que eventualmente poderiam deixar comentários ofensivos sobre algum ponto de vista de vocês. E os que atendiam às regras da mente aberta puderam ouvir um episódio que serve de exemplo para muitos que não têm a mínima aptidão para lidar com os sentimentos da sua companheira. Isso, na minha opinião, foi importante para que o episódio pudesse seguir livre de restrições. Bom, pelo visto ele tá falando do cast de tabus, né? É, eu ia colocar esse ponto. Eu basicamente concordo com tudo que foi dito, principalmente sobre homens tomar a iniciativa. Nota, me incluo no grupo dos tímidos ao ponto de nem reconhecer quando a garota estava interessada em mim. Com o tempo foi melhorando. E por mais que venham muitos e muitos podcasts de pessoas que falam desse tema, até mesmo com homens, nós, homens, jamais vamos conseguir compreender de fato o que é ser mulher. No máximo, seremos capazes de dividir os problemas de ser mulher e ajudar sempre que for possível. Mas alguém que diz que todas as mulheres são iguais, malucas ou incompreensíveis, é porque este alguém de fato é o cúmulo da inaptidão. E nós sabemos que quando se trata de humanos e não os humanos, jamais podemos subestimar a capacidade deles de fazer o mal. O ponto sobre gravidez na adolescência também foi igualmente importante, e vou fazer uma metáfora, se me permitem, que perfeitamente se aplica ao caso. Uma garota que não tem o apoio da família e é abandonada pelo parceiro é como um exército que vai à guerra sem conhecer o terreno e chega depois do inimigo. O general vai ver a sua ala esquerda perder a direita será incapaz de salvar a esquerda, a vanguarda perder a retaguarda e a retaguarda não poderá apoiar a vanguarda mesmo a uma distância curta. Já a garota que tem o apoio de ambos estará exercendo uma habilidade que poucos conseguem. Cuja diz que o bom general não é aquele que vence sem batalhas, mas sim vence o inimigo sem combater. Todas as alas pensarão e agirão como uma só, e assim terão sucesso na campanha. Muitos outros pontos foram importantes. Os machistas que pensam perder a masculinidade por admitir medos, eu mesmo tenho muito medo de determinar coisas como o Enderman do Minecraft, ou permitir que a mulher pague alguns passeios ao cinema ou ao parque, e etc. Foi de uma perspicácia tamanha, e apenas aplaudo a atitude de vocês. Desculpa pelo e-mail gigante, é um dos poucos e-mails que mando para podcasts, porém achei que se eu colocasse tudo isso em um comentário, poderia incomodar outras pessoas, por isso resolvi enviar o e-mail. Que o podcast de vocês apenas cresça com o tempo, foi um excelente episódio, nem vi as 2 horas se passarem, e abraços, meninos. Sorriso. E o Petrus falou também nesse e-mail gigante, meu Deus, superou a Roberta. Padrão sobre... Calma aí, ele vai ganhar o selo Roberta Loiacone de e-mail. De e-mail chicante. É o prêmio. Calma, parabéns! Parabéns! Você ganhou o prêmio, Roberta Loiacone! Agora a gente vai ter o prêmio Roberta Loiacone de e-mail gigante. Parabéns. E ele falou também a respeito da qualidade do áudio, sobre a parada de separar, de gravar as faixas separadas de cada caster. Mas isso é meio complicado pra gente. E a gente meio que prefere, por enquanto, manter dessa forma. Se um dia a gente for, tá, beleza. Mas por enquanto a gente quer manter dessa forma. E a gente espera que vocês entendam, né? É, a gente espera que vocês entendam, entendeu? Então, muito obrigada pelo e-mail, Petrus. Continue mandando e escutando, gente. Valeu, Petrus. E é nóis. Eu vou ler agora o e-mail dela, que não é a Paola, mas é a Thaís Bracho. Olha meu só. Meu Deus. Pararara. Pararara. Vai, editor. Agora coloca aí a música da Paola Bracho. Ai, caramba. Olá, meninas. Aqui é a Thaís Bracho, do podcast Los Chicos. Olha aí, Los Chicos. Olha aí. É nova. Olha aí. E vim aqui pro meu primeiro e-mail. Olha aí, que lindo, gente. Muito novo. Comecei a ouvir vocês aleatoriamente pelos temas e o primeiro foi Friend Zone. Olha aí, polêmica, né? Amiolos. Adorei a forma que vocês abordaram o assunto e só afirmo. Existe friendzone feminina, sim! Ela mandou aqui em caixa alta. E sou a rainha de cair nessa. Por sinal, criei um termo pré-friendzone, o chamado amigão, onde o cara começa a perceber que a mina fala o que pensa, pensa muito parecido que ele, e ele acaba confundindo ela como um amigo, e começa a contar seus relacionamentos enquanto a menina já está afim dele. Porém, ele não sabe. Já passei inúmeras vezes por essa situação. Pelo fato de sempre estar entre muitos homens, por conta da faculdade e profissão que escolhi. O segundo que eu vi foi o de tabus. E pelo amor de Deus, por que vocês fizeram isso comigo? Olha aí. Chorei mais muito. Mais uma. Bem-vinda à TPM da depressão. Chorei muito no metrô ouvindo esse episódio. Me identifiquei com muitas situações. E reparando o quanto mulher sofre de tabus, e eu nem tinha pensado nisso. Adorei o podcast de vocês e já digo que vocês ganharam um ouvinte. Muito sucesso. Sucesso sempre. Muito sucesso sempre. Beijos. Ai, que lindo. Uou. Ai, ai, ai. Estamos no TP. vou chorar, mentira. Oi, não vou chorar. Oi, oi. Estamos na TPM, olha só. Olha aí, bem-vinda, Thaís. Bracho. Banana. Bem-vinda, Thaís, e obrigada pelo e-mail. E a Thaís, que já tá no grupo de ouvintes. Olha aí. Manda um beijo pro Carlos Daniel, tá? Tchau. Ai, caramba. Agora eu vou ler aqui o e-mail do Renan Alves. Olá, pessoas. Meu nome é Renan Cirilo Alves, 36 anos, analista de TI, Vila Velha, Espírito Santo. Olha aí, é do Nordeste. Ah, gente. Espera aí, Espírito Santo não é Nordeste? Errou! Já? Não. Foi não, cara. Adeus, geografia. Opa, a geografia passou pra longe aí, queridinha. Passou totalmente longe. Enfim, também host do podcast Na Trilha. Olha aí, ó. Merchandising. Que é muito bom, recomendo. Podem ficar tranquilos, eu não vou mandar pergaminho, tá? Graças a Deus. Já baixo do Petro e Alberto. Só passei rapidinho para dizer que estão de parabéns pela forma livre e leve que abordam assuntos muitas vezes ignorados por muitos outros canais. E para meu desespero, alegria, me vejo na obrigação de iniciar mais uma maratona em ouvir os outros episódios. Comecei conhecendo logo pelo Tabus, onde com muita maestria foi um tapa de luva na cara da sociedade. Olha aí. Continue nessa pegada que está foda. Conheci o TPMcast através do grupo de podcasters do Telegram, também, olha aí. Bem recente mesmo, 3 dias antes de mandar este e-mail. Mas o mais engraçado é que conheci a Kel e a Sally bem antes. What? What? Que doideira isso, né? Conhecer os castes antes de conhecer o programa. Que bom que essa interação tem rolado. O mais foda ainda é que a minha esposa, que antes era avessa podcast, assinou o TPM Cast antes de mim. Olha aí! Aí sim, hein? E ele manda aqui. Sobe a música, editor. Música romântica. Te amo, amor. Você é minha base forte no momento de tempestade e doçura que me quebra só com um beijinho. Carolina, o nome dela. RS, RS. Olha aí, cara. Oh. Uma mensagem. Faz a voz. Aquela, monta aquela série da mensagem, tá ligado? É. Carol, está deixada a mensagem para você de todo o amor do seu amado. Com todo o amor do seu amado, né? Mas tudo bem. Tá tudo tão com... A concordância verbal dessa mensagem foi tão incrível que o coração dela e os ouvidos estão sangrando. Mas tá aí o recado. Ele mandou um grande abraço grande pra todos nós. Seu mais novo ouvinte, Renan Alves. Ai, sim, hein? Ah, que bonito! Bem-vindo, Renan, panelinha. Bem-vindo, Carolina. Recado de para Carolina. Sim. Que delícia. Ai, que delícia. Muito bem. Muito obrigada. Continue mandando e-mails. Agora a missão é fazer a Carolina mandar o seu recadinho. E-mail. O seu e-mail. A sua declaração. Adoro, chega, choro. Muito obrigada pelo e-mail, Renan. E o link do Na Trilha vai ficar aí para vocês que são fitness. Olê! Muito bem, agora eu vou ler o e-mail dele. O nosso Tranduil, o nosso querido Divo, o Divo Arrasador, lacrador, Fernando Camargo. Ah, que lindo! Camargo. Olá, meninas. E olá, Pamela, sua linda. Ai, que lindo. Ele lembra da Pamela. O Fernando é um Divo mesmo. Ai, querido. Hoje não trouxe chocolate, já vacilou. Porra, caralho. Começou bem agora, já vacilou. Porque 2016 começou tenso financeiramente. É, tá é complicado. É a crise. É. Amei o cast. Conseguiram torná-lo informativo de uma forma leve. O fato da Kel ter exemplos do dia a dia foram essenciais para a fluidez do programa. Olha, ele tá mandando e-mail sobre o último cast, sobre autismo. Olha aí que desse cast, eu notei 2 assuntos que eu também tenho uma certa vivência. Primeiro, da minha infância. Realmente, como disseram, que nem sempre a escola consegue despertar o interesse dos alunos e algumas vezes isso é confundido com hiperatividade. Quando eu estava na pré-escola, uma professora queria que eu passasse com psicólogos, porque dizia que eu era muito hiperativo. Na realidade, as atividades do pré não me chamavam a atenção e eu resolvia brincar. Isso mudou na primeira série, quando aprendi a ler e escrever, e a escola se tornou mais interessante. O segundo assunto é como as crianças autistas, por serem focadas, desenvolvem-se melhor em certas áreas. Tenho dois primos gêmeos que têm síndrome de Asperger. Eu nunca consigo falar esse nome direito. Considerado autismo leve. Eles demoraram para desenvolver a fala e têm dificuldades para conviver com pessoas fora do ciclo de conhecidos deles. Entre eles, há uma linguagem só deles, e eles se entendem. Por incrível que pareça, minha tia entende um pouco do que eles falam entre si. E os dois têm muita facilidade com o computador desde pequenos. Não foi necessário que ninguém ensinasse a eles. Eles também têm uma memória incrível. Um dos passatempos deles é pesquisar cidades e memorizar dados sobre ela. Fico por olha aqui. Aí, olha que da hora, mano. Que bacana. Sou Bechão, tinha pedido pra eu te entrevistar a tia do Camargo, olha aí. Caraca. Ai, fico por aqui, meninas. Amei muito mesmo o cast e mal posso esperar para a próxima vez que a TPM aparecer. Beijos e até mais. Obrigada, Camargo. Olha aí, que bacana. Comentando sobre o programa. Muito, foi bem legal aí seu depoimento. E aproveitar a oportunidade para agradecer aí a Viviane, lá do Espaço Pedagógico. E a Elaine, que é a mãe do Cassius, que é um que faz a participa da música terapia com meu irmão. Olha aí. Foi muito bacana. A entrevista delas foi, acho que, putz, assim... Deu conteúdo a mais, né? Porque, nossa, ficou foda demais. Parabéns, Kel. Olha aí. Valeu, Fernando. Valeu, Medidas. Valeu, série. Valeu, galera. Valeu todo mundo. Valeu, oh. Fernando. Continua mandando, seu lindo. Isso aí. Dá uma chance. Agora eu vou ler aqui o e-mail de uma ouvinte que vocês vão perceber muito especial. E ela é a Isadora, nossa querida Dora, onde está a montanha? E ela manda aqui, Regente Feijó, São Paulo. Enquanto eu pensava em coisas aleatórias. Caraca, o útero tem forma de T. T, TPM. TPM Cast. E acabei desenhando algo. A princípio, fiquei indecisa sobre enviar para vocês. Não fiquei muito satisfeita e acho que dá para melhorar muita coisa. Mas resolvi enviar como um rabisco de reconhecimento pelo empenho de vocês em cada tema novo. Fiquei realmente surpresa com o trabalho de vocês e muito feliz pela qualidade. Principalmente neste último sobre o autismo. É muito boa essa disposição de vocês em criar bom conteúdo que foi resultado de pesquisa. E a troca de experiência entre pessoas diferentes dá ainda mais valor ao TPM Cast. Ai, que lindo. Deixo aqui o poema de Adele Prado. Mulher, pioneira e inspiração. É o título do poema. Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou. Vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para mulher. Esta espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura, minha tristeza não tem pedigree. Já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. Mulher desdobrável, eu sou. Ah, que lindo, hein? Que gracinha. Ah, agora vai ter que ler esse PS bonitinho. Ah! E ela mandou aqui. PS, feliz aniversário. Bem atrasado pro final. Sério, tudo de bom. Obrigada, Dora Aventureira. Aê! E agora, pra vocês entenderem, né? A Dora Aventureira mandou um desenho. Onde está o desenho? O desenho está no post. Onde você está pode... o desenho, Dora? 3 segundos depois. É. Está no post! O desenho está no post. Cara, ela fez uma ilustração muito, muito legal. Ela citou aqui, ela desenhou um útero e o TPM Cash e desenhou as casters. Faltou a Bela. Mas ela falou que vai consertar. Depois ela manda um desenho da Bela. Nossa, mas eu fiquei... Ai, eu fiquei muito emocionado, de verdade. Nossa, primeira... ficou lindo demais o desenho. Sim, a nossa primeira ilustração. Ela... Ai, que emoção. E ela se explicou por não ter a Bela no desenho, porque ela não conseguiu encontrar a Bela no Facebook. Olha aí. Olha aí. Caramba. É porque a Bela não chama a Bela. A Bela chama Isabela. E é difícil. Isabela. Mas muito obrigada, Dora. Não tem nem como agradecer pra ti esse carinho. Nossa, todas as meninas gostaram muito do desenho. Ficaram tudo, caramba, meu Deus, primeira ilustração. Sim, ai que emoção, chorei. Ah, parei de frescurite no cu. Mas ficou muito foda, mano. Parabéns. É, a Bela não, olha a loucura da cabeça. A Dora, a aventureira, ela tem uma página no Facebook que chama A Garota que Desenhava Poesia. Acho que ela tá fazendo comunicação visual, se eu não estiver enganada. E ela posta os trabalhos, os desenhos que ela faz lá e tá muito maneiro. Vai ter link no post! É, pra vocês curtirem. Além da ilustração... Curtam, é foda. Sim. Yeah! Dora, Dora, Dora, aventureira! Agora ela também é desenhista! Vai! Yeah, yeah, yeah! E muito bem, Sally! Temos recados! Recados! Recadinhos! Errou! Errou! Muito bem! E o nosso primeiro recadinho é que saiu o vídeo do canal do ACC do YouTube. Quase que não sai. Quase que saiu. Não sai. Foi tipo vídeo. A gente gravou o Amigo Secreto do ACC. Olha aí. Foi uma loucura porque a gente... A Célia mora no Pará, tem gente que mora no Paraná, no São Paulo, todo quanto é canto desse país, desse Brasil. Então, logicamente, o Amigo Secreto foi pela internet. Então, assim, os presentes demoram pra chegar, correios, fim do ano. Principalmente no Pará. É verdade. Ai, mas, nossa, confira aí, tem um link no post. O Thiago agora tá editando os vídeos do CC no YouTube. E a edição desse vídeo ficou incrível. Tipo, tá muito engraçado, eu ri pra caramba. Ai, parabéns, Thiago. O John Travolta na hora que a série tá falando. Nossa, ai. E o time do vídeo ficou perfeito. Começou no Thiago e coincidentemente acabou no Thiago, velho. Ficou foda. Tudo. Acessei Illuminati. Illuminati, ok. Thiago que é um bom editor. Olha aí. Puxa, também. Para, que o Thiago... Você não pode elogiar muito, senão é agudo. É, ele já se acha, né? É, ele se acha. Mas ficou bom, ficou foda. Parabéns, Thiago, aí. Seis, baixa a bola. Só não deixa subir na cabeça, tá? Beijo. Vai ter link no post. Link no post! Assistam, deem like, compartilhem, se inscrevam no canal. Sempre fala isso. Se inscreve no canal. Compartilha aqui com embaixo, seus amigos. Curta aqui em cima e não sei o quê. Não, curta em cima não. É... Isso aí, não sei, mas curta lá no YouTube e se inscreve pra receber tudo. E comenta. Logo mais teremos novidades, quem sabe aí um quadro do TPM, quem olha sabe. Olha se inscreva, né, por via das dúvidas, não sabemos. E o segundo recadinho é que agora é oficial, o Alguma Coisa Cast, incluindo nós, estamos no Snapchat. Manda nudes. Snap, não manda nudes, não pode, senão. Lá tem foto de Kessler, tem foto de bolo, tem foto de paçoca, tem foto de cachorro, tem vídeo de cachorro, tem vídeo de Kessler enlouquecendo, rodando na cadeira, porque não tem nada pra fazer no trabalho. Sim, essa sou eu. E... tem de tudo que rola no Snapchat, fora nudes. Então sigam lá. É o Snapchat família, tá? Snapchat família, não tem nudes. Então adiciona a gente lá. É, o Snapchat é Alguma Coisa Cast, tudo junto e minúsculo. E todo dia tem foto e vídeo pra caralho. Pra caralho. Tô tipo febrile. Ai, é o poderoso pânico castiga lá. Pânico, meu Deus. Olha não, aí, não, tá bom. Agora, muito bem, sobe a trilha Eu tô no clima do cast que vai ser agora de músicas, então eu tô no clima ali. Então sobe a trilha agora. Aquela lá. And I need you now tonight. And I need you more than ever. Parei. Sabe por que nós estamos na sofrência toda? Porque. Muda a voz. Muda a voz. Está chegando um ACC de desilusões amorosas. Olha aí. E especial. Nós estaremos lá. É um cast especial. E tava com saudade de falar isso. Quem não? Quem não? É muito bom. Especial. É muito especial. E ainda dá tempo. Se você estiver ouvindo isso aqui, né, no dia que sair, que eu imagino que seja dia 30 de janeiro, eu acho, se tudo der certo. Você tem até a sexta-feira para mandar. Acho que é até sexta-feira, né? Dia 6? Dia 6. Ainda dá tempo para você mandar o seu e-mail contando a sua desilusão amorosa ou desilusões, né? Nunca se sabe, né? Venha trazer o seu coração quebrado para a gente remendar. Ai, caramba. Sally, oi. Mustang. E oi. Se a pessoa quiser mandar um e-mail para o cast Desilusões Amorosas, para onde ela manda? Manda para contato alguma coisa cast@gmail.com. Tudo junto e sem acento. Não, claro que não tem acento. É o e-mail, né? E se a pessoa quiser mandar um e-mail para o TPMcast sobre esse tema que estamos falando agora ou sobre temas passados? TPMcast@gmail.com. Também sem acento. Sally, e se a pessoa quiser... Não, parei com isso. Meu Deus, eu tô cansando. Enfim, sigam a gente no Twitter, @TPMcast, @AlgumaCoisaCast, @ParaxenePodcast. Isso aí. E tem o Instagram também, @AlgumaCoisaCast e @TPMcast. E facebook.com/AlgumaCoisaCast, facebook.com/TPMcast. Meu Deus, chega! Muito bem, agora chega. Vamos para o nosso programa de músicas que marcaram a nossa vida. Trilha sonora da nossa infância. Bomba! Fica aí, curta o cast. Vai, vai lá! Atenção, este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista. Muito bem, começando aqui nosso primeiro bloco dessa rádio sensacional, toda cor de rosa, eu vou trazer aqueles carinhas que fizeram sucesso quando eu, sei lá, tinha 6 anos ou menos, bem menos, mas que eu dançava toda vez na casa. Essa música, ela tem um significado enorme porque foi uma das primeiras coreografias completas que eu soube dançar, que é a música Bomba, dos Braga Boys. Para dançar isso aqui, que é bomba. Nossa, gente. Que é bomba. Quem nunca, né? Quem nunca? Gente, essa rapa música. Naquelas máquinas de dançar, sabe? Aquelas que tem a luzinha no chão. E tem setinha. É, tem setinha. Eu super dançava aquilo no shopping, cara, que vergonha. Nossa, e eu lembro que eu lá com os meus 5, 6 anos, e aí ficava minha mãe e meu pai vendo eu dançar, sabe? Aí eu jogava o cabelo. Aí toda vez que ia dançar, eles pediam pra eu jogar o cabelo também no bomba. Meu Deus, gente, que... Não, mano, os pais, se você for parar pra pensar, eles eram muito malucos. Minha mãe, ela, tipo, ainda era mais de boa, mas, tipo, tinha uns pais, mano, que era muito sem noção. Tipo, dava a fantasia da Carla Pérez pra criança. Nossa, eu tô lembrando de um negócio tenso agora. Você lembra daquela roupinha do Tchan, que era, tipo... O shorts, velho. A bolinha preta. Nossa, que tinha a luvinha. E tinha aquela luvinha da e as criancinhas. Aí você passava na rua, só dá as criancinhas usando aquela roupa. E tinha também o bambolê do Tchan, você lembra? O bambolê. Sim, verdade! Nossa, eu a minha mãe, bambolê. Ela voltou a dançar o Tchan quando eu tinha, sei lá, 2 anos. Nossa, mãe. Inclusive, ela tá ali na sala dançando nesse momento. Vocês falaram do tio, eu lembrei de uma parada. Vocês lembram que na época também tinha tiazinha, feiticeira, essas minas assim? Nossa, pode que... Uma vez, eu fiquei tão tipo, nossa, eu preciso de uma máscara igual a da tiazinha. Minha mãe comprou. É sério, a minha mãe comprou uma máscara pra gente. Mim. Gente. E daí ela comprou uma. Tipo uma sandalinha assim que vinha com chicote, cara. Mano, caraca, era a zona dela. Olha a cabeça dessas crianças. Olha a música da tiazinha. Um tiazinha. Mexe com sua bundinha. Mas, gente, era o que a gente escutava. Era o que a gente escutava, cara. Nossa, mano. Eu era mega fã dela. Preferia ela do que a feiticeira. Chupa a feiticeira. Ah, eu também prefiro a tiazinha do que a feiticeira. Mas, mano, olha. Nossa, gente, como a nossa infância foi cagada, né? Puta que pariu. Eu não, olha, eu não, não foi tanto, não. Eu não sei o que é pior. Se é tipo assim, as crianças de hoje em dia assistindo Dora Aventureira. Esses bagulho de sei Peppa lá. Peppa Pig é pior. É tipo assistindo Peppa Pig e, sei lá, como é o nome daquele? Apenas um show, que tipo uns bonequinhos com... Ah não, apenas um show legal, não fala mal, não. Mano, os bonequinhos... Hora de Aventura é bizarro. Você tá falando de Hora de Aventura, ok. Eu gosto. É caro. Não, mas olha o que a gente assistia. A gente assistia, tipo, sábado à noite, domingo à noite... A gente tava vendo tiazinha. A gente tava vendo. Verdade. A gente era criança. Pela do Gugu, gente. Mano, olha. Nossa, e a gente quer falar do povo de hoje, né? Pois é. E a gente falando de funk. Oh, meu Deus. É tudo então... igual. Tudo igual. A gente falando de pânico. Não, é... E tem as paniquetes. Mas é... o Gugu com a banheira do Gugu era o quê, gente? Era bem uma bosta. Bem uma bosta. Pois é. Verdade. É, a piscina lá. A guerra na piscina de sei que lá que tinha no Gugu. Gente, eu assistia isso toda vez. Você tinha que pegar o sabonete. Mano, é, essa mesmo. Aí você ia tomar banho e você ficava com o sabonete, tá ligado? Apertando, só pra ver se ele pulava. Aqui, tá? É! Nossa, gente, como a gente... Tipo, meu Deus, tipo, eu me vi agora. Eu não vou soltar o sabonete. Sim, eu brincava assim. Gente, que bizarro. Cara, nossa, tô... revelações. Mano, agora você... Então, pensa só. Você... Você é a criança. Meu Deus. Lembra que, mano, sei lá, eu queria ter a botinha da Xuxa, a sandalinha da Angélica que tinha aquelas épocas. Agora a Bela queria ter a sandália da tiazinha. E a sandália da tiazinha vinha com um chicote. Tipo, gente, vocês não lembram disso? Não, mas pensa sal, velho. Ela era preta, ela tinha um saltinho assim e vinha com chicotinho. E daí. Até que enfiava assim, elas eram tampadas assim em cima, né? Mas tinha o bingolim de ficar entre o dedão e os outros dedos que separava, né? E o salto era quadradão. Isso, eu lembro. Nossa, essa mesmo. Aí, na época do tio também, tinha uma sandália que era, tipo um tamanco, né? Que naquela época era tamanco, né? Que ele era de madeira. E ele trançava na perna, like gladiadora, assim, igual da Carla Pérez. Vocês lembram disso? Eu lembro. Eu tinha uma dessa também. Meu Deus, era muito brega, cara. Mano, eu tinha uma dessa e ela tinha salto transparente. Eu era uma mini prostituta. Meu Deus. Gente, não se olha. Deixando bem claro que eu não estou falando que a tiazinha era prostituta. Não estou falando isso. Eu estou falando que meu salto transparente. Parecia aquele salto de atriz pornô. Eu estou falando isso. Ela era uma atração para todas as idades, né? Então... Gente, que louco. Mas enfim. Bomba! Mano... Exatamente. Vai, DJ. Sensual. Toca aí. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys. Começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. Assim. Assim. Assim todo mundo. Uma mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura. Bota a mão nessa cintura. O movimento é sexy. O movimento é sexy. E agora vamos começar. Devagarinho até embaixo. Embaixo. Embaixo. devagarinho até em cima, em cima, em cima. Devagarinho até embaixo, embaixo, embaixo. Devagarinho até em cima, em cima, em cima. Sensual. O movimento é sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys com essa dança aqui. É uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. E a mulherada se joga bomba. E os mamandos dançando é bomba. Tudo que a rádio já toca é bomba. E na boate já gola bomba. Toda a galera já dança bomba. Por isso pega na cintura e acaba, acaba. E acaba, acaba, acaba logo. E acaba. E acaba, acaba, acaba, acaba logo. E acaba, e acaba, e acaba, acaba, acaba logo. E acaba, acaba, acaba, acaba. Vou dar continuidade aí a nossa rádio. Animação, animação, vai. Vai. Ai, então, primeiro vai escolher a música animada. Eu vou trazer uma música que, meu, me lembra muito infância e a minha amiga Suelen. E é uma música da Cyndi Lauper que chama Girls Just Wanna Have Fun. Ai, meu Deus! Oh! É uma música destruidora, ela lacra total. Essa música. Cyndi Lauper é muito amor, cara. Cara, meu Deus do céu. Esse clipe, eu queria ser ela. E ela sai assim, dando pulinhos na rua e, meu, tem muito a minha cara. Só que uma coisa que acontece, não tem como. Simplesmente não tem como quando você tá numa festa de formatura e whatever e toca, não tem como você não querer imitar os pulinhos que ela faz. Não, não tem como. Não tem como. Você imita o videoclipe todo na festa. Sim, até as cabecinhas das meninas fazendo assim pra lá e pra cá. Mas o mais legal é que nessa festa sempre tem aquelas amigas que te acompanham. Amigas. Sim. Que são bons. Eu só quero dizer Sim. que, eu não sei se, sei lá, se o Felipe já vai ter contado se algum ACC. Mas se não contou, vou contar agora. Essa música estará sempre marcada como o começo de 2016 em minha vida. Vou explicar a história. Agora senta que lá vem a história. O Febrini, ele veio passar o ano novo na casa aqui da minha família. Então, tipo, foi todo mundo lá pra casa da minha tia. E a galera, tipo, sei lá, uma, duas da manhã... A gente com o computador, mó gambiarra pra poder tocar música pra galera na festa, botou o computador, ligou no caixa, e aí ficou eu, Febrini, de DJ. Tipo, daí no feriado a gente descansa de editar. Tava de DJ. E aí meu primo chegou na janela, bêbado, louco, gritando, toca aquela música da Madonna! Aí, qual? Aquela lá, Estigueira Marrom! Ah, o quê? Que música, ele? Estigueira Marrom! Aquela assim, ó. Oh, Estigueira Marrom! Eu falei, meu Deus! A bebê, ele falou assim, o que? O Beck. Ele tá falando aquela música lá, amor. Oh, girls, just wanna have fun! Que virou Estigueira Marrom. Essa é a história do que vocês escreveram lá no Ouvintes? Exato, essa é a história. Meu Deus. Estigueira Marrom. Ai, meu Deus, gente. Como pode, né? Ok. É muito bom, cara. Cyndi Lauper é vida, cara. Ela é muito libertadora, assim. Eu acho importante o cantor ou a cantora ter essa presença de palco, sabe? Uhum. Porque não basta só a música ser animada, a pessoa tem que ter esse espírito livre. Quando toca essa música aí, eu acho que todo mundo se solta, sabe? É tipo I Want to Break Free. É, tipo... Exatamente! Esse é o espírito do Freddie Mercury, sabe? Ele tocando Verdade. Essa música ou qualquer outra, você vai sentir esse mesmo espírito, assim, de liberdade. Ai, mano, a cada minuto que passa tá ficando mais difícil escolher as músicas. Nossa, é demais. Você pensa assim, tipo, putz, por que que eu não escolhi essa? Né, então? Aquela do Queen, É a Have a Good Time? Eu acho que eu não lembro qual é o nome. Aquela Don't Stop Me Now. Don't Stop, nossa, don't gente. Stop Me Now. Essa música é muito foda. Muito, muito, sim, muito foda. Stop Me Now. E Bohemian Rhapsody também. Cara, não tem. É, Queen, geral. Não tem o que falar. Mas agora, DJ, por favor, Estigueira Marrom pra Luanda. A nossa querida nostalgia, ou não pra alguns, né, vai saber. eu trouxe uma música bem brisa, bem de boa, good vibes, dos Beatles. Missangas. Que é Lucy in the Sky with Diamonds, a Lucinha no céu com os diamantes tudo. Essa música é muito foda, gente. Vocês estão ligados que, tipo, a história daquele Neanderthal que chama Lucy, que sim, eles estavam, que os arqueólogos, acho que eram arqueólogos, eles, enquanto eles estavam escavando, tá, e quando eles encontraram a Lucy, eles estavam ouvindo essa música, e por isso que ela chama Lucy. Que da hora. E a minha primeira música, que é essa, não poderia ser Beatles. Não, é isso. What? Eu consegui prestar atenção Beatles, no negócio que eu falei, putz, é vai cair o bagulho. Não, mas não. Pera, deixa eu refazer a frase, foi mal. Gente do céu. E, como não poderia ser, ou na verdade poderia ser, porque tem que ser... É, tinha que ser Beatles a primeira música, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de Beatles. Eu acho que eu gosto de Beatles desde quando eu nasci. Não, mentira. Mas eu gosto muito de Beatles desde criança, assim. E teria que ter Beatles na minha lista. É, isso é fato. Aí coloquei essa daí, porque, gente, é muito difícil escolher música. Muito difícil escolher música. Sim, porque você colocou todas. Nossa, eu queria colocar, tipo, várias. Várias. Mas não pode, né? Aí tem que escolher 5. Mas Lucy in the Sky with Diamonds horas. Oi? É, ia ter 10 horas. Mas Lucy in the Sky with Diamonds é a música da minha vida, cara. Eu gosto muito dessa música. Lucy no cerco diamante. Cara, essa música, ela me faz lembrar de um filme que eu chorei pra caralho. Qual? Eu não sei se vocês... vocês devem ter visto, é que eu não consigo lembrar o nome, mas é com o Champagne, que ele tem, ele faz papel de um deficiente mental, Rain que Man? Ele tem uma filhinha. Ah, não, eu sei qual é o nome, não sei o nome, eu sei qual é o filme. É a Dakota, é a Dakota Fanning, né, que ela chama? Uh-huh. É. Então, é ela que faz a menininha. Ela é bem pequena, faz uns anos já esse filme. Aí tem aquela mulher bonita lá, que faz o papel da advogada, que vai defender ele, porque ele acaba perdendo a guarda da menina, né? Porque ele é deficiente e falam que ele não tem condições pra criar ela e tal. Gente, vocês têm que lembrar, vocês assistiram esse filme. Gente, eu acho que eu nunca escutei. Eu já escutei. Assisti. Já assisti, mas eu não lembro. Tô lembrando. Não é um... Eu chorei que nem uma desgraçada nesse filme. E tocava essa música, sabe? Ele cantava pra ela. Nossa senhora. Nossa. Mas é um filme muito bom. É muito bom, realmente. Fica a indicação. É um dos melhores filmes que eu já assisti. Se alguém lembrar o nome desse filme, por favor, nos mandem e-mail. É isso. Se não sabem, assistam. Bem, assistam, que é muito bom. Uhum. Exato. Então agora fique aí com Lucy no céu com os diamantes. Com o diamante tudo. Lucy no céu com os diamantes. Nossa, a Sally já virou um sertanejo. Não, sertanejo não. Cala aí, pessoal. Ok. Ok. With tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Estamos de volta na nossa rádio. E agora eu queria dizer que eu me ferrei lindamente, porque eu já troquei minhas músicas aqui umas 3 vezes que eu tô nas minhas palavras. Vou falar a música que nem tava na minha lista, assim. Você faz a lista e fala a música que não tá na lista. Exato. Eu não sei a primeira, ou ruim. É verdade, não sei se é boa ou ruim, mas enfim. Ó, a minha primeira música é Send Me an Angel, do Scorpions. Meu Deus! Nossa, me salvei! Nossa. Here I am! Mas não é qualquer um. Não é qualquer uma versão. É a versão daquele CD do dinossauro. E pra mim era o CD do dinossauro. Aquele CD do dinossauro foi ótimo. Nossa, aquele solo daquele CD. Meu Deus, eu tenho até hoje ali, guardadinho. Meu pai tinha esse CD e eu chamava ele de CD do dinossauro. Eu era criancinha e eu colocava, eu tinha um Discman, gente, faz tanto tempo, vocês têm noção. Crianças de 15 anos, de 15 anos pra baixo, crianças nascendo dos anos 2000 pra frente, que só conheceram o MP3. E olhe lá, né? E olhe lá. Conheci o tape. Eu também conheci o tape. Eu tenho o Walkman guardado até hoje. Eu tinha o tape do Claudinho Buchecha, meu primeiro tape. Eu tinha o tape do El Chan. Olha só. Pra você. Também, também. Nossa, eu tinha o tape desse povo todo. É. Se vocês tiveram tapes, imagina eu, galera. A Luana tinha um Betamax. A Luana tinha até vinil. Não, mas tem que levar em conta que eu moro no mato, então a gente atrasado. Viveu a mesma época. É tipo isso. Mas, tipo, quando eu era criança, eu pegava as pilhas, né? Ficava catando pilha até do controle. Nossa, pode querer pegar a pilha do controle. E trocava, tá ligado? Que a pilha do controle. Walkman, gente. Tanto. Walkman. Não é Walkman. Caraca. É Discman. Calma que eu não. Nessa... É Discman, aliás. Discman, é verdade. Walkman também precisava de pilha. Também. Nossa, eu tenho um Discman antigo até hoje, só que ele não funciona. Eu guardo ele, a minha mãe. Joga isso fora, menina. Não, mãe. Eu tenho um Walkman, o meu funciona, só que precisa da pilha. Vai voltando. Enfim. Nossa, mano, eu pegava o Discman e eu ficava, tipo assim, deitava na cama e ficava ouvindo esse CD até dormir. Eu lembro, que uma vez eu fiquei tão desesperada que a pilha tava acabando e eu achei que o meu, sei lá, que tava quebrando, que tava sujo o meu CD, só que era só a pilha. Aí eu peguei o CD e comecei a esfregar na minha blusa, tá ligado? Porque mas por um momento eu achei que você ia falar outra coisa. Gente! Caramba! Calma, Bela. Calma, Bela, calma. Desculpa. Mas eu peguei ele, mano. Eu achei que tava quebrado, mas era só a pilha mesmo. Aí, tipo, o bichinho ficou todo arranhado, mas o CD era bom e continuou funcionando. E vocês colocavam a pilha no congelador? Sim! Não, eu coloquei. É, pra ver se voltava a pegar. Gente, nunca ouvi essa. Pra ver se... Sei lá por quê. Todo mundo fazia isso. Socava pilha no congelador. Verdade. Aí eu colocava também. Nossa! Ah, mas reza a lenda que funcionava, cara. É. Eu senti uma diferença. Eu sei. Eu nunca coloquei. Que medo. Eu fazia isso agora. Nada. É, então. Tava quente, tava, sei lá. Diz que meio que dava uma carregada nela, sabe? Mas sei lá, é, sei lá se é verdade, assim. Ah, eu também sei. Parecia que dava uma diferença, mas vai saber. Parece mesmo. É psicológico. É tipo você tomar manga com leite e passar mal. E morrer. Você isso tomou, é um... você morreu. Aí você revive e fala, não, isso tá errado. É. Mas muito bem, agora fique aí com esta música linda e maravilhosa. Here I am, here I am, you say, here I am. Just walk this way to the dawn of the light. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will. There's a jot of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning star. Agora com o segundo bloco desta rádio sensacional! E agora, trazendo... Sensação! Muito bom, muito bom. Rádio Brega. Voltou falando sem senhor. Referência. Eu entendi a referência. Este programa é patrocinado por TPMcast. Confira o TPMcast sobre 6-6. Ah, tá. Inserção. O TPMcast é patrocinado pelo TPMcast. Ai, caramba. Então, como eu percebi que eu fui a única... Sou a única que estou trazendo músicas... Meio, tipo, que você escutava pra zoar, ou que você escutava porque gostava, eu, no caso, é porque gostava e gostava de zoar. Enfim. Essa música, ela foi uma sensação da minha infância, de, sei lá, 8 anos, já por aí, assim. É sensação. Não, é essa não. Baby, mas não é essa não. Que era essa música? Gente, é, ninguém vai saber, velho. O cara foi tipo o Felipe Dilon. Apareceu, cantou a música do verão e foi embora. Essa música, a gente tocou ela na nossa infância, entre os 8 a 12 anos. Que nos 12 anos a gente recolava a infância, na nossa infância, com essa música. Sempre tocava nessas festas. Eu vou cantar ela e vocês vão sentir o embalo. É diferente, vem com a gente, vem no pé geral, pular. Todo salão de louco na perna, joga os seus braços pra trás, balança o seu pescoço, chegue na batida, com o mundo muito... Nossa, gente, o microfone da Sally tá picotando. Parece que ela tá cantando a versão gutural, tá ligado? Parece que ela tá cantando a versão do psiquiatra. Mas eu fiz isso mesmo. Porque a batida é bem, né? É empolgante. Empolgante. E legal, empolgante. Legal, empolgante. Excelente. Agora, qual é o nome da música, maestro? Moto muito louca no Serginho. Nossa, gente. MC Serginho? É. Bonde do Tigrão sabe tocar. Mas é MC Serginho, o cara do Bonde do Tigrão que canta só. MC Nossa, Serginho. Nem Nossa, nem sabia. Eu jurava que MC Serginho era o MC da Lacraia. Eu também. Verdade, eu não também. Era, pô. Essa é Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó. É ele mesmo? É Guinha Pocotó. Essas músicas assim, tipo um Moço Muito Louco, é Guinha Pocotó. Tinha umas outras também que eu não lembro o nome. É esse Serginho, velho. Monte do Tigrão regravou e tal, mas é ele, velho. Como assim, cara? Que loucura! Que tá louca! Gente, estou abismada. Estou em choque. Bonde do Tigrão, bem lembrado. Bonde do Tigrão. Nossa, agora ela vai falar. Não, vai puxar o furacão 2000 agora. Eu vou passar cerol na mão. Você, pra te dar muita fé. Mano, vocês lembram aquela música? Aquela que eu tava assim, ó. É... Chuchuca! Não! Era essa. Era, não, só aquela que tinha assim, sou eu bola de fogo, o calor vai não, te matar. Ah, não. Vai ser da parada, é, pá, que o nada vai passar. É, vai, minha enterrada! Areia! Não, não, o ator lá. O ator lá. Vai, minha enterrada! Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando Calma, não sei o que lázinho. Foguetinha. Gente. E tinha o anões nesse clipe. Harry Potter. Gente, Harry Potter. Enquanto a gente se recupera, vocês ouçam aí o Morto Muito Louco. Para, pá, pá, pá. Vem com a gente, quero ver geral pirado. Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parar. E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço. No swing da batida, com o morto muito louco. Para, para, pam, pam, pam, pam. Para, para, para, para, pam, pam, pam, pam. Ei! Para, para, pam, pam, pam, pam. Para, para, para, para, pam, pam, pam, pam. Ei! totalmente a vibe dessa rádio. Eu vou trazer uma das músicas da minha vida, que é Better Man, do Pearl Jam. Foi a primeira música que eu escutei. Para, Luanda! De rock. Nossa, gente, o que, que foi isso? Para, Luanda! Muita nostalgia. Cara, essa música é muito foda. Meu Deus do céu. Foi a primeira música que eu escutei do Pearl Jam. Foi a música que me iniciou na paixão louca que eu tenho por Pearl Jam e... Foi, na verdade, uma música que marcou muito a minha vida. Eu lembro a idade que eu tinha, onde eu estava, o que eu estava fazendo. Lembro tudo, assim, no momento. E é a música que eu tenho, assim, mais marca, assim, dessa fase, né, que eu falo. Quando eu comecei a escutar rock e tal. E é uma música muito tocante, apesar da letra ser de uma mulher bem filha da puta, assim. É uma música muito tocante e tal, que quando toca, assim, nos shows que eu vou cover e tal, eu fico louca, fico pulando igual uma louca. Manda áudio no WhatsApp. Eu mando áudio pro pessoal do grupo. Mas, canto, Lu, nessa fase aí tocou a live, né? Eu não chorei, o Febrino chorou, mas eu não chorei. Não tocaram a live! Você falando isso de Pearl Jam, eu lembrei também da primeira vez que eu escutei. A minha mãe, ela sempre gostou muito de Pearl Jam. E quando eu era criança, ela tinha um CD, um ao vivo, mó da hora o CD, ele era preto, assim, aí você abria, tinha a capa de todos os discos, tipo, desenhado, assim, tal. Enfim. E a primeira música que eu escutei foi Black. Nossa. E eu me apaixonei por aquela música. Eu devia ter, acho que uns 5 anos, cara. E eu lembro que ela tinha um gradiente enorme, assim, sabe, no quarto. E eu pedia pra ela colocar o CD e colocar naquela música. Aquela música ficava em looping. Acho que ela não aguentava mais. Eu adorava aquela música. Eu gosto muito dela até hoje. Primeira música que eu escutei do Pearl Jam, eu não lembro. Que eu escutei nossa, o CD dele todo. A primeira música que eu ouvi do Pearl Jam foi a live, quando o Febrinho me matou. Tendo noção de... Olha a moto, olha a moto! Eu sempre tá aqui, né? Dançando a motinha! Mas eu não tinha costume de ouvir Pearl Jam. Sei lá, eu ouvia... Aí depois que você ouve, que você vai perceber que, tipo, sei lá, você ouvia em algum filme, alguma coisa assim... Só que você não sabia que era do Pearl Jam. A primeira música do Pearl Jam que eu ouvi com consciência de que era do Pearl Jam foi a Live. Por culpa do Pearl Jam. Por sinal, é uma excelente música. Pô. Demais. Sim. Aliás, bom. Melhor. Não adianta escolher uma música melhor de Pearl Jam, porque é Pearl Jam. Na época dos Grungeira era Pearl Jam, Stone Temple Pilots, era Alice in Chains, era, nossa... Nirvana. A Nirvana não, cara. Nirvana... Que não! Nirvana é legal. Tem Nomora, mais legal. Foo Fighters. Não estrague a minha lista! Ai! Ok. Vamos parar de falar das músicas dos coleguinhas e continuar. Toca aí, DJ! Uou! Desculpa, Lu, eu não sabia. Waiting, watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop, tell me. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him, can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red, can't find a better man. Thank you. Boys, essa linda música nostálgica querida também. Eu tenho uma muito foda, que também me faz lembrar a infância. E que depois, quando eu assisti um filme, que acho que chama Clube dos Cinco, se eu não me engano, eu fiquei ainda muito mais apaixonada por essa música, que é Don't You, do Simple Minds. Ah, nossa. Muito boa! Cara, essa música, nossa, dá um hype muito foda. Simple Minds. Simple Minds me lembrou de uma banda, que agora vai cagar tudo, que eu odiava essa banda, que é Simple Plan. Nossa senhora! Nossa, como eu odiava Simple Plan. Eu lembro que eu assisti, chegava da escola, então isso aqui tem nada a ver com Simple Minds, mas enfim... Eu lembrei, eu lembro que eu chegava da escola e ligava na Mix, porque tinha aqueles videoclips, legendados, vocês lembram? Sim. E o Vergrês, né, o Vergrês era da Patagônia, então não funcionava direito. Aí, nossa, velho, aí eu ficava vendo, e todo santo dia tocava Simple. Perfect. Nossa, velho, como eu... É isso aí que te traumatizou, cara, porque eu também fiquei traumatizada com a mesma coisa. E pra completar, uma das minhas melhores amigas era viciada nessa merda dessa música. Então, assim, eu ia na casa dela, ia na minha, ela queria colocar essa música toda hora, velho. E o pior é que, assim, minhas amigas fazem o que quer de mim, né? Então, eu escutava. Ai, queria morrer, mas eu escutava, né? Esse problema é tenso. Eu pego a foto da Luana infância, na infância, sorrindo. Eu queria estar morta. É. Mas tô aqui, perfect. Preferia ver o filme do Pelé. Ó, eu vou dizer que essa música, só tenho algo a dizer sobre essa música. Ela foi música de um ex-namoradinho meu, então vocês sabem que eu não gosto mais dela. Desculpa. Tinha que ter avisado. Ah, mano, eu acho que eu nunca tive a música de um ex, assim, que eu falar, ai, não quero. Ah, nossa, não, acho não, que o que eu mais tive foi isso, gente, pelo amor de Deus. Eu também. Eu falo, nossa, sobre mim. Eu nunca tive música, assim, de ex. Eita, nunca gravei uma música a um ex, sabe? Só que no caso, nossa. Eu já tive, só que eu já superei. Porque, sabe quando você gosta muito da música? Uhum. Aí você eu acho que eu gosto mais das músicas do que das caras. Eu acho que lógico. Tem problema. Sempre. Ah, não. Quando você é novinha, você não pensa nisso. Não, e, tipo, assim, é igual eu vou escutar esperando. Uma música. Tem até uma música que é bem antigona, que é aquela. Me desgrace, me odeie, só não te esqueça que eu amei você. Me difame. Vocês sabem, né? Aham. Uhum. Já ouvi, pois mas é. Não sei quem canta. Detonautas. Não, é Detonautas, não. É outro nome. O nome da música é Me Odeie. Eu não lembro, velho. Nossa, eu sabia. Faz tempo que eu não escuto. Mas eu voltei a gostar dela agora. E foi quando eu tinha um namoradinho aí nos meus 12 anos de idade. Reação em cadeia. Eu só fui começar a namorar com 16. Então, assim, não deu pra estragar tantas músicas, né? É. Tinha consciência com 14, já. Bem... Mas também não deu muito, não. A o nome da estrada é Reação em Cadeia. Gente, eu não vou falar com quantos anos eu comecei a namorar. Vamos continuar com o cast? Vamos? Meu Deus, gente. Acho que a única música que eu estraguei foi uma que eu caguei. Que, tipo, sabe aquela música lá? Tá vendo aquela música? Hã? Tá vendo aquela o quê? Agora eu entendi o que eu falei. Eu não caguei uma música. Ai, caramba. Mas aquela música lá, tá vendo aquela lua que vira no céu? Mano. É pagodinho, né? É, pagodinho. Pagodinho, pagodinho. É, pagodinho. Me prometeram a lua e não me entregaram, mas enfim. Ó a lua aí, ó a lua. Aí agora a lua veio até mim. A lua veio até mim sozinha. Eu fui. Você vê como eu sou firmeza, meu. Eu sou ponta firme. É firmeza, Lu, é firmeza, pô. Firmeza total, manos e minas que estão escutando essa rádio. Mas agora toca a música da Bela DJ. Love strange, surreal and dark. Think of the tender. Bem, voltando agora, depois dessa música de boinhas, eu vou falar a música que a galera vai relembrar a infância num vortex, de um jeito assim, que... Caraca. Não, mas, gente, essa foi a minha primeira música de depressão. Caraca. Sabe aquela música que você ouve, assim, que você tem vontade de chorar? E que só de eu falar o nome, vocês vão querer chorar? Meu Deus. Mesmo sem motivo, né? Sem motivo nenhum. Tô sentindo uma treta. Tô sentindo uma treta, é foda. Estou sentindo uma treta. Uma treta, uma treta! Ai, caramba. A música que eu escolhi é da Chiquititas. Que é coração com buraquinho. Fala se não foi a primeira música depressiva que você gostou na vida. Adele, você escola Adele de música, gente. Antes de Adele, meu filho, já é tinha. Verdade. Já tinha aquela música triste. Bateu uma bad. Ele tinha aquele clipe que ela ficava andando sozinha, com guarda-chuvinha, não sei o que. Tá. Nossa, aí gente. Você fica... Nossa, veio o cheiro da minha infância agora. Buraquinho. Nossa, mano. A minha mãe canta isso pra mim até hoje, galera. Nossa, minha mãe é foda, mano. Ela é muito fofa, nossa, mano. Eu acho muito da hora aquele começo lá. Que, nossa, o começo dela já é um baque. Sabe? O coração às vezes chora e ninguém se dá conta. Porque não se vê e te dói por dentro, tudo. Algo assim. Está sozinho. Aí chega o momento de crescer. Eu não quero crescer. Meu Deus, você levou. Fez a regressão, tá ligado? Você não vai correr esse perigo mais, gata. É verdade. Verdade. Mano, mas se eu vou parar pra, pra chegar, ó, se eu vou parar pra pensar. A Chiquitita. Vou parar pra pensar. O Chiquititas é um bagulho muito triste, velho. São meninas órfãs, crianças órfãs, toda, mano. Né? E, tipo, é sempre um monte de merda acontecendo com as crianças. As crianças já tá tudo cagado. As crianças, mano. Mas, eu só gosto da parte de quando a Millie foge com o maluquinho lá pra Bariloche. Que daí ela consegue ficar feliz um pouquinho. Você lembra? Amiga, essas crianças Bariloche, né, cara? Nem eu vou pra Bariloche. Essas crianças... Cara, Bariloche é um lugar muito random. Vai, sério. Essas crianças de hoje que assistiram essa nova Chiquititas não sabem o que é sofrer. Não tem. Essa Chiquititas toca funk. A antiga tocava... Tinha, lembra que tinha um estilo anos 50? Sei lá, não lembro. Não. Era do Coração de Papelão, não era? Acho que era. Não sei. Eu amava essa música. Eu sempre quis aquelas roupinhas delas. Nossa, mano, muito da hora. E a professorinha, mano, eu não vou lembrar mais o nome dela. Nossa, melhor professora. O celeiro, nossa. Ai, aquele do celeiro, aquele episódio do celeiro. Quem aqui tinha uma paixão secreta pelo Mosca? Quem não? Nossa, eu. Todo mundo. Mas a minha primeira paixão secreta, como não vai dar tempo de falar da música, né? Foi o Kiko do KLB. Olha. Meu Deus, o meu era o Leandro. Era só porque o meu nome começava com K e o D também. Eu falava, nós somos almas gêmeas, porque nossos nomes tem K. Ai, ai, criança é uma bosta mesmo, puta gente. Oh, demais, Deus. Demais. Eu tinha o pôster do KLB, senhor. Eu gostava do Léo. Leandro. Gente, o Leandro. Leandro, meu Deus. Que lindo. É que eu tô lembrando aqui, ela falou de KLB, e veio a época que o pessoal julava o KLB, Kiki, Léo, Mai, Badawi. Caraca. What? Aí eu lembrei do Léo, aí eu falei, como é que é o nome dele? Leandro. Sério, vocês não participaram dessa zoeira? Kiki, Léo, Mai, Badawi? Não. Que caraca. Isso? Nossa, meu Deus. Nossa. Devolva as minhas fantasias. Meu sonho de viver a vida. Devolva meu ar. Eu lembro que eu tinha uma amiga minha, isso foi lá no Maranhão, que ela tinha... Eu tinha os CDs deles e tal, só que ela foi pro show deles, velho. Morria de inveja, porque eu... Até hoje, se um dia eu conseguir, se for ter show deles, eu vou. Foda-se. Nossa, gente. Eu sei que, tipo, um deles virou lutador de MMA, o outro virou político. Tá uma loucura. Sério? O MMA? É, o Bruno, que... MMA? MMA? É MMA. MMA mesmo, né? Não sei, gente. É, sim. Eu tô zoando com a Lua que ela falou MMA? Ya. É o Bruno que entrava mudo e saia calado. Coitado daquele. Verdade. E ele só fazia. Era tipo isso. Ai, mano. É, e ele tocava baixo, ele era inútil dos dois jeitos. Coitado. Ele é pior do que o Marrone, do Bruno e Marrone. O Marrone pelo menos mexe a boca. Falando em Bruno e Marrone, me vê aquela música do Dormir na Praça. Dormir na praça, pensando nela. Ok. Eu mudava, né? Porque eu tinha mesmo moradinho. Nossa. Gente do céu, ok. Toca logo Chiquititas, que a gente já foi muito longe. Viajamos. Meu coração tem buraquinho. Sabe, o coração às vezes chora e ninguém se dá conta porque não se vê. Te dói tudo por dentro, está sozinho e que chegou o momento de crescer. Machuca. te acenderei uma luz. Você vai ver. Tenho um coração com buraquinhos e não posso me curar. Se está morrendo aos pouquinhos com cada dor, se morre mais. Se seu coração tem buraquinhos, juntas poderemos ajudar. Nós vamos curá-lo com carinho e com muito amor. DJ, vai ser um bloco remix. É por isso que essa é a mentira. Terceiro e último bloco desta rádio sensacional. Sensacional. Wait for. Nossa, quase não sai. Wait for it. Não. E eu vou trazer agora, yo, um rap. Yo, um rap que fala sobre dor, sobre namoro ou não namoro. Nossa, sobre que ela ia falar ilusão. De falar barato, que seria... Dor, sangue. Dor, sangue, solidão, mulheres. Dinheiro. Compras, e dinheiro. E mulheres. Parei. É uma banda que ela é e não é muito conhecida. Alguns conhecem ela com as outras músicas, tipo eu queria mudar, sim, mas essa música, gente, okay. Harry Potter. O nome da banda é Pacificadores, não é Panificadores, é Pacificadores. Ok. E o nome da música é Não Faz Assim. Se liga no começo dessa música. Quando eu vejo você, nunca está só, sempre está com as amigas. Au, au. Chego perto pra te alugar, mas eu não consigo. Ruê, ruê, ruê. Caraca, essa música lançou no mundo Ruê, ruê. Não acredito. Velho, a música já começa com... A música já começa assim, ó. Na verdade, não é com isso, não. Ela começa. Aí começa ali. Ô, Célio. A música é da zoeira, hein, gente? Ô, Célio, achei que você ia colocar Sonhos Roubados da Maria Gadu. Não. Mas essa é uma música também que tem história da minha vida. Muito massa, se você vira. Ué, é pior que da hora mesmo, eu tinha escutado, eu nunca tinha escutado. É pior. Depois no, a gente comenta sobre essa música pra não ficar aqui tomando tempo do cast. Esse rap, gente, esse rap fez parte da minha adolescência, faz parte da minha vida até hoje, porque, caralho, a letra dessa música, velho, meu Deus, não tem como entrar na fossa. Não, aliás, não tem como não entrar na fossa. Ô, mano, Racionais, hein? Racionais, cara, hein? Rap, eu tenho um pra falar, mas não é dos panificadores, é de outra pessoa. Panificador da padaria, né? Da padaria. Rap, eu gosto muito de Emicida, né, cara? Você falou de rap agora, me lembrou a música que ele fez com a Pitty, que eu acho que foi um tapa na cara da sociedade. Gente, demais. Que se encaixou muito, muito bem, assim, nas rádios, porque é uma música que tem, sonoramente falando, tem tudo pra dar certo, porque tem aquele vocal lindo, maravilhoso da Pitty, que fez um casamento perfeito, assim, com o rap dele, e estourou nas rádios, né? Então é uma forma de inserir o rap, porque a gente sabe que o rap não toca nas rádios frequentemente, então é uma forma, né, de o pessoal conhecer mais e tudo tal, né? Mas a letra dessa música é muito forte, cara. É muito boa. O MC, ele consegue fazer uma parada, tipo, que consegue ser ao mesmo tempo, que tem aquela essência do rap, né? De falar a verdade, de falar o que tá acontecendo na periferia, o que tá acontecendo na vida dos brasileiros no dia a dia, e da musicalidade, de fazer o rap vender. É tipo... Sim. Sim, é foda. É tipo o Projota, esse mesmo esquema do Projota. Apesar que o Projota, ele deu uma pegada bem mais romântica, assim, e tal. As músicas que saem pras rádios, né, então, tem uma pegada bem mais romântica. Tipo, até aquela música... Ou romântica, ou até, assim, mais, tipo, músicas que falam sobre... Não a desigualdade na periferia, mas, assim... Tipo, tem o Diário de um Detento, que fala da vida do cara, bem sofrido e tal. Mas nessas pegadas aí que passam na rádio. Aqui, pelo menos, passava, né? Passa ainda até hoje. E o rap, né? Não sei pra vocês. De mas Racionais? Ele representou... Oi? Passa Racionais na rádio aí? Sim. Não, aqui passa qualquer tipo de rap. Aqui não passa, não. Aqui Racionais o pessoal é bem de boa. Até porque é a radiozinha pequena, né? Se não tocar o que o povo pede, ninguém escuta. E, pelo menos pra mim, o rap ele tem muito significado, porque foi na época assim, que eu comecei a adolescência também, né? Adolescência, infância. E aquela época assim, mais rebelde, que a gente começa a ver o que é certo, o que é errado, e começa a querer impor nossas vontades, né? E rap é isso, é impor aquilo que você tem direito. Sim, eu vi. É porque, assim, a gente assiste novela, a gente vê, sei lá, filme. A gente vê filme, os filmes que a gente vê são americanos. Então, tipo, a realidade que a gente assiste não é a nossa realidade. Exatamente. Você vê na novela, tipo, qual é o conflito, qual é o problema da novela? Ah, é se o fulaninho gosta ou não gosta de mim, se a fulana vai roubar o bebê da ciclana pra poder roubar o dinheiro do cara ou não. Os nossos problemas do dia a dia, a conta de luz tá atrasada, a conta de água que tipo, tá pra cortar já, falta um pouco pra cortar. Então, é esse tipo de problema que a gente tem. Se a gente tá andando na rua, se a gente sabe que se a gente voltar muito tarde, a gente pode ser assaltado, se a gente andar em tal rua, de tal horário, a gente vai tomar no cu. Então, é esse tipo de realidade que a gente não vê por aí. E que o rap tem, que o rap traz. Entendeu? E forte. É isso. E sem medo de falar. Com um tapa na sua cara ainda. Toca aí, panificadores DJ! Toca o padeiro. Quando a vejo você nunca está só, sempre está com as amigas. Chego perto pra te alugar, mas eu não consigo. Esse meu coração parece que vai estourar. Chego a chorar por ti. Meu Deus, eu não aguento mais. Estou apaixonado por essa mulher. Não sei o que fazer, pois ela não me quer. Sei não. Pelos panificadores, eu vou. Eu vou dar um tempo aí de relax e relembrar uma música que eu curti e curto ainda muito com os meus amigos. É uma música que pra mim tem muito significado, porque eu frequento até hoje um barzinho lá na minha cidade de Natal, que é Jales. E frequento com os meus amigos. E a gente curtia muito porque um dos meus amigos cantava, né? Cantava não, canta, não morreu, né? Pelo amor de Deus. E daí ele subia no palco e ele sempre dedicava essa música pra gente lá. Porque ele faz show, né? À noite e tal. Então ele dedicava essa música que é Foo Fighters, Times Like This. E a gente curtia e curte muito junto até hoje. Essa música é foda. Então, é uma música que eu acho que tem a letra muito foda. É uma letra que é pra vida, assim. E também é uma música, meu, que sei lá, fica num momento relax, né? Dá uma viajada e tudo mais. Pô, da hora, mano. E Foo Fighters. Acho que todo mundo daqui conhece, né? Sim. Ô, oh, demais. Ô, oh, empolgante. Empolgante. Também. Não, não, eu tô falando sério, fez gosto mesmo. Também, fez parte também. Pô, mas, a Sally falou fez parte também. Ah, sim. Absurda. Mano, Foo Fighters é muito da hora, véi. Eu adoro Foo Fighters. Eu tinha um bottom que sumiu. Do Foo Fighters. Nossa, verdade. Foo Fighters foi tipo... Foo Fighters foi tipo... Na minha época aqui, o lançamento dos bottoms. Pô, falando isso, acho que eu tenho dois, Kel. Quer um? Eu quero! É que eu coleciono bottom também. Eu acho que eu tenho repetido. Mas tudo bem. Eu te dou um também, eu compro um pra você. Não quero mais, quero mais! Ah, meu Deus! Gente. Eu vou dar bottom pra todo mundo. Calma, cuidado! Bottom pra todo mundo. Bottom. Gente, vocês estão com a mente muito poluída. Minha mente não consegue ver a ligação com segundas intenções em bottom, gente. Enfim. Meu Deus. Então, toca aí, DJ, pra gente acalmar esses ânimos. We'll be right back. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Nossa, eu era fissurada por NX Zero, mano. Aliás, eu ainda gosto. Eu não. Eu ainda gosto, eu ainda escuto. Tem os CDs. Ixi. Nossa! Isso vai pro final do cast. Eu vergonhei agora. Isso vai pro fim do cast. Tudo bem, não tem problema. A mina chega aqui e fala assim, não, porque a minha lista é muito séria. Tem muito Sepultura, tem muito punk rock, todos os bagulho aqui muito louco. Sou roqueira, sou rosqueira. Sou roquista. Sou roquista, aí eu me dei de X0, velho. Porra. Representou. Tem que começar de algum jeito, né, mano? Oh, nossa, o branco vai... Nossa. Começou o negócio dele é com a Cassia Eller, mano. Ele não gosta de Cassia Eller.